Agora fica doida, hein? Perturbada, perturbadinha. Mano, o GG, como tá, ó. Que é que elas quer? Bailão de rua. E aí, Vandinho, o que é que elas quer? Bailão de rua. Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, bunda. Convoca todas malucas, vai pá, vai, e aí, Lelé? E essa aí, é cheirinho de sucesso? É nada. Que é que elas quer? Bailão de rua. E aí, Vandinho, o que é que elas quer? Bailão de rua. Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, bunda. Convoca todas malucas, vai pá, vai, e aí, Lelé? E essa aí, é cheirinho de sucesso? É nada.